agradeço, tô sempre na fé. Meu Deus, eu reconheço, o Senhor me traz a paz. O Senhor é quem me guia, eu passo a ter mais fé assim, a cada dia. Eu hoje lembro a minha vida na infância. Meu pai deixou minha mãe, eu ainda era criança. Tinha menos de um ano de idade, eu sofri sangue bom. Só Deus é quem sabe. A minha avó já foi pro céu, ajudou em minha vida. Dona Júlia, Deus a tenha, minha avó querida. A minha mãe sempre forte, ia trabalhar. Minha avó também fazia tudo pra me ajudar. De criança a moleque comecei a entender que a minha mãe lutava muito pra sobreviver. São coisas da infância que ficaram para trás. Passou, eu superei, mas não esqueço jamais. Eu não esqueço um Natal que a molecada dava, com presente com a família e eu sem nada. Aí quem me consolava era minha avó. Não me falava, mas eu sei que ela sentia dó. Meu pai me abandonou, mas minha mãe lutou então. Com muita fé em Deus, ela se recuperou. Passando fome, o que tivesse a gente repartia. Esse mano aqui chorava, mas não desistia. Andei na fé. E hoje eu me encontrei. Eu sei. Andei na fé até me encontrar. E hoje eu me encontrei. Eu sei. A Deus eu me confesso e não sou um revoltado. Eu sei que fui apenas mais um filho abandonado. Meu pai aonde está, nem sabe se estou vivo. Que a minha mãe e minha avó me fez crescer e me deu juízo. Meu Deus, mostre a meu pai que eu tô recuperado. E que apesar de tudo ele tá perdoado. E se ele precisar pode contar comigo. Não quero cobrar nada, eu quero ser amigo. Estive um tempo triste em todo esse caminho. Me lembro vários dias que fiquei sozinho. Os moleque na escola tudo bem arrumado. Eu com a minha roupa velha e o tênis que ganhei usado. Naquele tempo eu sinto falta da escola. Comia merenda, batia uma bola. Eu fui acostumando com o sofrimento, mas buscava cada dia minha alegria. Agora é só passado aquele tempo que sofri. Superei aquela vida e hoje estou aqui. Se Deus sempre me ajuda é porque eu mereço. Seja muito ou seja pouco, a Deus eu agradeço. Andei na fé até me encontrar. E hoje eu me encontrei. Eu sei. Andei na fé até me encontrar. E hoje eu me encontrei. Eu sei, eu sei. Andei na fé até me encontrar. E hoje eu me encontrei. Eu sei. Andei na fé até me encontrar. E hoje eu me encontrei. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Andei na fé até me encontrar. E hoje eu me encontrei. Me encontrei, me encontrei, me encontrei, me encontrei. Andei na fé até me encontrar. E hoje eu me encontrei. Me encontrei.